É, irmão. Às vezes passamos por situações que pensamos que não vamos suportar. Mas é exatamente nas crises que nós temos a oportunidade de crescer e amadurecer, tá ligado? Mesmo nos vales, nos desertos, Deus é por você, meu irmão. Mas aí, escute esse conselho. Primeiramente, enxugue esses olhos vermelhos, meu truta, meu mano. Se liga do plano, vou desembolando, pois sou verdadeiro. Levante e ande, irmão, receba dose de motivação. A cada dia que passa, moleque, pivete, sigo matando o leão. Mas a grande potência da força é o limite da nossa fraqueza. Encontramos o autocontrole quando dominamos nossa natureza. Só digo uma coisa, amigo, faça por você. Se te amarem ou te odiarem, Joe, faça por você. Pois você é o maior representante do seu sonho. Então, levante e anda, sonha acordado, eu te proponho. Se olhe no espelho, conheça o maior inimigo. Vença a si mesmo e alcançará seus objetivos. Chegamos nesse mundo com prazo de validade. Começo, meio, fim, essa é a mais pura verdade. Perguntas ficam no ar, o que cê tem plantado? Verdade ou mentira? Como vai ser lembrado? Mesmo no vale eu prefiro estar com Cristo, pois Ele é meu amigo. No tempo certo Ele vai me ajudar. Mesmo no vale eu prefiro estar com Cristo, pois Ele é meu amigo. No tempo certo, Ele vai me ajudar. Tô correndo atrás dos meus ideais pra poder somar, não ficar pra trás. Sei que Deus é mais, satisfaz. Nova vida, nova paz, é revolução. Minha missão, abrindo mentes, pega a visão. Metanoia, evolução, o caminho para a salvação. E um clique, um cleque, um craque, um beck. Infelizmente foi mais uma esperança posta em xeque. Mas mesmo assim, eu não posso desistir. Vou bater com o cajado na água até o mar vermelho se abrir. Assim prossigo, trutão, em nome do Deus de Abraão. De joelhos dobrados, esperando no Pai que Ele mude essa situação. As íris de nossos olhos não são iguais. Não existem pessoas com as mesmas digitais. Você é único, então faça valer a pena. Não desperdice a existência, junte as forças e vem pra arena. Só mais um round, negou, peça pro seu treinador. Agora é tudo ou nada, mas vai com sangue no olho. Mesmo no vale eu prefiro estar com Cristo, pois Ele é meu amigo. No tempo certo Ele vai me ajudar. Mesmo no vale eu prefiro estar com Cristo, pois Ele é meu amigo. No tempo certo Ele vai me ajudar.